Mulher valente é minha mãe. Olha aquela velhinha de amargar. Levanta às 5 horas da manhã e só volta pra cama quando o dia terminar. Mulher valente é minha amante. A história se inicia meio uma fatalidade. Muito mais difícil que a procura da felicidade. O câncer leva meu avô, deixa 7 filhos. Difícil superar, nada fazia sentido. Alternativa brasileira, ser lavadeira, doméstica mal falada ou cozinheira. No bar de coco tava lá, minha avó Maria. O alicerce pras filhas, sempre a rainha. Que vi sua princesinha aos 8 no primeiro emprego. Dispondo da consciência, ajudando no orçamento. Difícil no começo, mas a responsa tá tendo. Na casa do Tarcísio, cuidava do seu rebento. Herdou um aluguel e os irmãos pra ajudar a criar. Essa situação nunca pensou em abandonar. Até que adolescente começou a namorar. Pensando em uma família, pensando em ampliar a vida. Mulher valente é minha mãe. Mulher valente. Mulher valente é minha mãe. Dois anos de casada, veio eu de cesárea. Desafio não para, Adriana na área. Dois empregos ela tinha, era pique o pai do Riz. Anos 80, ele e seu Zé, regando nossa raiz. Pra tudo evoluir, necessário um plano ousado. Estudar à noite, visando ter um legado. Profissionalizante, objetivo, faculdade. Radicando a escravidão, criando oportunidade. Vaidade necessária, vira chefe de sessão. Conquista a gerência, vem com especialização. Chega depois da meia-noite é a situação. Limpa a casa, ajeita tudo pra todos dar atenção. Cobra a lição que não foi feita, corrige a que já foi. Não adianta cobrir a cabeça com ela. Não tem boi, mexeu com a gente, é muita treta. Ela sempre representa, vale mais que a encomenda. Minha mãe, mulher guerreira. Mulher valente é minha mãe. Mulher valente. Mulher valente é minha mãe. Complicação no parto. Leva a Andressa recém-nascida. O acidente com seu Zé transforma nossa família. Gerente geral, promoção tentadora. Provocaria sua ausência, a vida seria outra. Empreendedora foi a decisão tomada. Confecção, seu mundo de costura ela manjava. Criou sua estrada, oficina dentro de casa. O tempo cura ferida, estrutura tava montada. Nunca faltou bronca, presente, futuro, lado a lado com seu Zé. Criaram 2 adultos, um exemplo foi dado. De vocês tem orgulho, educação vem de berço. A família é o reduto, o seu rim deu susto. Quase 1 ano no hospital, hoje em tratamento. Superando os degraus, sequela da madruga. De quem já virou a noite, daqui pra frente a gente cuida. De quem já cuidou do bonde. Mulher valente é minha mãe. Mulher valente. Mulher valente é minha mãe. Ela lava, ela passa e cozinha. E ainda vê 3 novelas na televisão. Minha roupa anda muito certinha. Com essa velhinha eu não fico na mão. E me acorda xingando, malandro. Levanta que é hora de trabalhar. Mas se eu não dormir em casa, ela fica acordada e começa a chorar.